azul 4062. Ok, o estacionamento vai ser no pátio 3. Você vai contornar à esquerda, sua frente à esquerda, ingressar para o pátio 3, o azul 4062. Gente, contorno à esquerda e ingressa para o pátio 3, azul 4062. Fique atento ao sinalizador naquele setor. Tá, gente, vai ficar atento, obrigado. 2152, está pronto para copiar? Positivo, estou pronto, copiar. Para Maceió, nível de voo autorizado é o 330 a Peruísque 58 até Orago. Após, direto para Maceió. Decola dono zero com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.8.19.8 o controle, a torre em 1895. Seu código transponder 5547 TAM 3152. Ok, estamos autorizados para Maceió, 330 é o nível, Aparece 58 a gente vai até Orago e depois direto Maceió. Puca, Aracaju a nossa saída, 5547 é o transponder, controle 198 e a torre 95, 1895. Correto, informe pronto para o pushback, TAM 3152. Vamos abordar, 5-3. No solo aos 01, livre direita, chame solo 21219. Marina direita, 21269, 6258. Saúde, Xené, 313. 313, prossiga. De acordo com o nosso DOV, o DLA foi feito para 0155. Isso aqui não passou ainda o código, estão tentando conseguir o código da prestação do DLA. 0155? Ok. Vou confirmar com a S, só um instante. Tá legal, obrigado. Salvador, boa noite, gol 9714. Gol 9714, continua a aproximação, reporte baixado, travado, altímetro 10111. 11 já embaixo, travado, 714. 9714, pista é livre, livre pouso, na pista 10, vento 060, grau 09 nós. Livre pouso, 714, pista 10. Pista Juliette para ingressar no pátio principal, 6258. Alfa, mas reportando para o 643, ingresso da Juliette para o portão 3. Juliette para o 3643. 2000, autorizado final LS, reporte estabilizado. 9705. 2000, autorizado NLS, tem moto estabilizado, uma noite ali. Saúde, Xenema 3-1-3. É 3-1-3, só um instantinho que eu tô coordenado aqui, só um minutinho. Ah, possível, é 090 WISC 098, ok? Óbvio, 090 WISC. Ok, obrigado. Proxima 714 no solo 0205, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Baixa o portão 10, entra depois. Controle Salvador, uma boa, 599 na proa de Magre, chegada a Magre, descendo para 150, passando 80, informação Bravo. Web 5899, boa noite, acendo identificação. Voa Duna, 10 mil pés. Web 5899. Duna, confirmando 2 mil pés? 3.101 direto Duna. Duna 3.101, 50 na casa. Xanera Calda, execute pushback, informe táxi, estão 3152. Gente, após o Avianca, está livre pushback, informamento 3152. Relativo. Estabilizado, gol 805. 805, passou Duna, livre final LS, torre 118, 90, boa noite. 18, 19, obrigado, até já. É. Torre Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05. Reporte baixado travado, continue a aproximação. O time entrou no 09. 1011 está baixado e retravado. Boa noite, 05, tem livre pouso na pista 10, vento 070 graus 069. Livre pouso na 10, boa noite, 05. No livro de restrição, desce para 2 mil pés, ajustado 1011, livre final LS3, reporta estabilizado, para 3891. 2011, reporta estabilizado LS3, 3891. Noite 96, bom dia, sendo identificação Prodiduna 4000, pés ajustado 1011. 4000 na Prodiduna, 1011, boa noite 96. No 4, em condições de agilizar para ingressar Juliette para o portão 2? Bem, o gol no 7 no 4. Correto então, siga em frente, ingresse Juliette para o portão número 2. Ou no 7 no 4 da Gol. Seguindo em frente, agilizando para o portão 02, de volume 7 no 4. Minha 3-1-3, já localizamos a sua DLA, estou aguardando o centro me enviar o plano, ok? Estimei mais uns 2 ou 3 minutos. Ah, por favor, obrigado. Ok, daqui a pouquinho eu já lhe transfiro, já forneço a conta, ok? Valeu, obrigado. 05 no solo, 0210, livre direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Direita, solo 219, 190. Salvador, boa noite, Gol 805, livrando via Foxtrot. Táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio no 805. Antes da Juliette para ingresso, no 805. Torre de Salvador, bom dia, 328, tá vendo? 3.011, livre final da SP, reporte estabilizado. 2.011. Autoridade LS e reportará estabilidade 50 na altimetria 1-0 no 1. 1-0 no 1, 7-3-2 tá vendo. Salvador, T3152 com 179 a bordo, 2:15, alternando Natal, está pronto, táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera do 10, via Pátio, Índio e Alfa, quando lá chame torre 1895, TAM 3152. Sente, táxi, ponto de espera da 10, Pátio, Índio e Alfa, 1895, TAM 3152. Correto. Gol no 805, observe o Airbus da TAM taxiando para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, ingresse no pátio 1 para o portão 612, gol no 805. Faz o TAM livre direto para o 612, 805. Correto. O Chanel 63 no 3 está pronto, cópia. Guarulhos 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde interceptará Perzulu 1-6. Esta rota até Belo Horizonte, após conforme o plano. Frequência do controle Salvador em 1-19.8, a torre em 1-18.95. Seu código transponder 5557, o Xenair 63, 1-3. Utilizado para Guarulhos, 360, decola da 10, curva à direita, saída... Qual é o líder? Intercepta Abzulu 1-6, após o bridge. 198 controle, 198-952-5557 transporte. Ok, daí é o líder bridge, onde intercepta Abzulu 1-6. Informe pronto para o puxo, Xanel 6313. Repartará, obrigado. No 896, separa 2.000 pés, 1.011 ajuste, livre final LFC, reporta estabilizado. Gol no 896. 896 para 2.000, com 1.011, reporta estabilizado, né? controle, gol 9034. Gol 9034, boa noite, senhora, identificação, voo INSAP dessa parada, 3.000 pés, 3.000 pés ajustado em milhão. Ok, 3.000 desse voando INSAP, gol 9034. Afirmativa. Final, torre 10295, bom povo. 295, obrigado, será que eu vou? Oi, Salvador, uma boa, 5899 da Webjet, ILS 10, baixado trabalho. 5899, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 10 no 1. 1.011, aguardando a autorização de pouso, 5899. Paulo Salvador, 38891 na sexta escuta. 3891, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso, 3891. Gente em frente, reporte antes da Juliette, 3891. Da Juliette, da 3891. Autorizado ingresso para o portão 8. Gente, portão 8, 3891. Como é que é acionamento? É, linha 303, portão 5. Do portão de número 5, aguarde para executar o push, vai passar a calda do Airbus da TAM. Após o mesmo, será autorizado o Xaner 6313. Afirmativo. Após a aeronave da TAM, vai ser autorizado nosso escudo. Correto. A aeronave vai ingressar via Juliette, ela vai estacionar lá no portão 8. Assim que ela passar a calda, o senhor já pode coordenar com a equipe de solo e iniciar seu pushback. Afirmativo, você vai coordenar aqui após o seu passamento agora para o 8, a gente está autorizado. 6313. Correto. 1199, decimal 8. 19-8-3-1-5-2, obrigado, bom feriado. Foro 606, boa noite, aciona identificação, desça para 4.000 pés, proide, SAP ajustado 1011. SAP 4.011, Foro 606. Controle da 3-1-5-2, uma boa noite. Correção, TAM 3152, muito boa noite, TAM 3152, contato radar na decolagem, igual 330, perfil Pucajamo Aracaju. Perfil Pucajamo Aracaju, 3152, 330. No 606, prossiga. Pode voar, esquerda, presente. Negativo, você está seguindo como número 3 na aproximação. Estou autorizando a proa de Duna, ou no 606. Livre, no 606. Tá, ó, põe essa ideia, deixa encontrar 50 não tá. 7, 50 andado. Dá um visual aí com o tráfego efetuando pushback no, na entrada do Pátio 13? Afirmativo. Tem condições de passar com segurança e prosseguir até o portão 7? Afirmativo. Ok, então, provendo separação e com tráfego, ingresso Juliette para o portão número 7, web 5899. Provendo separação, tráfego até o portão 7, 5899. O Xenia 6313 está com autonomia 355, POB 157, até no Galeão. 895, obrigado, até já. Certo. Voo 9034, desça para 2000 pés, 1011 ajuste, livre sinal ILS em 100, reporte estabilizado. Voo 9034. 1011, Amaral estabilizado. 0034. Confirma a embaixada travada? Está baixando, só o figurino. Tá, ok, tô ciente então. O Web 5899 mantém a posição, aguarde para ingressar. Lua 1313, ingresso Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895. Pode alguém estar autorizado para o táxi 5899? Firmo, até o portão número 7, fique atento ao sinalizador. Também que até o 7, fique atento ao portão 5899. Boa noite, senhora identificação, vessel 050 para o editado. 03? Agora 1895 para decolagem. 1895, muito obrigado, hein, senhora. Boa noite. Salvador, gol 9805. 8805, Salvador. Temos informação de Charlie, autorização Natal. 8805, Natal 370, autorizado, aperto Luna 0 é a rota. Decolador no 0, com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. A frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu transponder 5554, gol no 805. Aprovado, Natal, nível 370, PZLU no 0, decoda no 0, curva esquerda, Puca Zipá, controle 198, 2895, transponder 5554, boa noite, Arthur. Correto, informe pronto para o pushback. Amanhã. Obrigado, bom feriado. Igualmente, bom voo. Obrigado. Sr., boa noite, o voo 1714, autorização. 3230 para Aracaju, informação. Bora. Aracaju autorizado, nível de voo 230, decola dono 0 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Frequência do controle em 120, corrijo. Frequência do controle 119.8, 119.8 controle, torre 118.95. Seu transponder 5565, gol no 714. Autorizado, 230 para Aracaju. Decola da linha de curva esquerda, na saída Puca, Jamo, após Aracaju. Controle após 598, 14, 1895. Seu transponder 5565, gol. Corre pronto para o puxo no 7 no 4. Depois traz um dos pontos para o puxo no 7 no 4. 06, desça para 3 mil pés do estado de 11. 3 mil pés do estado de 11, igual a 06. Solo frequência 1, 2, 1, decimal 9. Direita Alfa 2009, gol 1891. Salvador, boa noite, 1896, Litrão. 1896, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 4, 1896. Alfa e Juliette para o 4, 1896. Como número 2, tráfego precede 9 milhas à sua frente a 1 milha de Dona. Tráfego da companhia, Boeing 737-800. Obrigado. 96, só para título de informação, haverá fechamento de pista hoje ao 05 da próxima, ok? Gente, boa noite, boa noite. Localizadora Viciano, gol 9034. 034, completo final de Laboratório Salvador 128, 95. 28. Voo no 60, 62, 10 e 11, ajuste, lixo, final, LF3, reporte estabilizado. Voo no 60. 12, 10, 11, ajuste, autorizado, LF, portarei, estabilizado. Voo no 60. Limpo 01, desce agora para 3.000 pés, ajustado 1.011, livre das restrições em quinta. 3, decolador 27, chame controle, frequência 119, decimal 8. 198, boa. Controle, Salvador, boa noite, Xenia 6313, decolado, se escuta. Xenia 6313, boa noite, contato radar na decolagem, igual 360, após 2.000 pés, voe direto Leda, após Leda, Brito. Ok, após 2.000, direto Leda, após Leda, Brito, 6.3. De nós, altímetro 1.09. E repouso, pista 1.0. Gol 606 estabilizado. Agora sim, gol 606. Completa final, torre 118, 95. 95, gol 606, boa. Boa.